Aí o Senhor 26 afirmativo. Autorizado pela Bravo Charlie, Papo Trote, via Tese 121. E de volta 360, saída Arbor 1, transição Elefa, após Elefa, Tosop, onde interceptor via, recorda 1-0, primeira curva direita, transponder 5544, transporte do controle Salvador, 120, décimo 8, a informação em curso é a Papo Trote. Confirma o nível copiado. Mas o círculo 2000 que esteja muito correto. No 01 na taxa de ponto para o espectro, né? Chama pelo Salvador em 198, décima lá, 5. Salvador, voo 093, bom dia. Voo 093, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 00 do Caldas. Tráfego 00, voo 093. 93, eu falo com o 44, consegue táxi Alfa Juliette 4108. Alfa Juliette 3153, Foxtrot em curso, autorizado Serra Bravo Golfo Lima, via 3144, por segura, pé na bomba 57, Monsul, nível de voo 340, saída Sango 1, transição Doclo, decola 1-0, primeira curva direita, transponda 5547, frequência do controle Salvador, 120, pessoal 8. Escravo na nossa pista, indicação desse mantém de voo 050, chegada da bomba de 1. Foi correto o cotejamento no botão 02 da costa para o pushback somente. Com 26, deve acionar a costa para o status. Osasco, Justin com 26, alternando Serra Prata, Golf Lima, 109 a bordo, 3 horas e 50 minutos de autonomia. Azul 5126, ataque autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro no zero no meio. Zero, o ajuste é 1-0, 1 no meio, ajuste 5126. Vamos para a autorizado, aliás, de colapso, pistola zero, evento 3 no 0, 0, 0, 1, 0. Thiago Navarro, Tepuza, separa 2-6, o time que está na altura, nós vamos ver, ele vai finalizar essa pessoa, e está no chama-se de novo, vamos ver. Thiago Navarro, Tepuza, mais autorizado. Thiago Tem 3153 autorizado, puxa canal 02, poste pro táxi. confirmo a solicitação do 5126. Sim. Eu cortejei e solicitei, quando possível, direto a Léo. Ok, eu tenho o direto. Eu tenho o direto. Direto a Léo, 5126. Autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via taxi Índia, reposta no ponto de espera, pronto de decolar e o ajuste de altímetro no zero no meio. Autorizado até o ponto de espera no zero, com o ajuste no zero, no meio, reposta por aqui. Salvador, o Xenero 625, informação foco, trate para a Copa Brasília. O Xenero 625, foco, trate em curso, aguarde Copa, prepare arma, 1 no transitoré. Arbor 1 elétrico, está na pista. Cargo 9972, solução 01, pela direita, segue via Alfa, quilo 43, 25 Romeu. Fica a pergunta da quilo 43, 5 Romeu. Boa tarde. Seu 3153, autorizado a linhar e decolar, pista no 0, vento calmo. Santa Linha, pelo amor de Deus. Jonqueira? É, não. Carneiro. Está estabilizado o nosso aeroporto. Estou aproximando o CLS aqui, cabeceira 1-0, chama a pessoa do 1-1-8, do sinal 9-5. Bom dia, Federal 99, 7-0. Federal 99, 7-0, tráfego conquistado, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo. Livre o pouso do nosso aeroporto. 3153 da quadra 03, chama agora o controle de Salvador, 120 no sinal 8. 208 para 3153, quanto? Puxa 625.4. Puxa 625.4. Puxa 3.0 após 2000 litros, tá 3253. 9970, no solo 07, linha direita, Foxtrot. Já segue via Alfa aqui no pátio 3, previsto 5 Lima. Fica até o programa. Alfa aqui no pátio 3, 5 Lima. Oxenéia 225 na escuta, pronto, cópia. Pronto, cópia. Oxenéia 225, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Tese 97, nível 380, saída Arbor 1, transição Alefa, decola 90, primeira curva, direita, transponda 5567, frequência do controle, Salvador 120, décima 8. Brasília, autorizado 17, nível 380, Arbor 1, Elefa, decolando 0, primeira curva à direita, 5567, e controle número 08, Oxa 62, escutando 03. Oxa 6225, roteiramento foi correto no portão 03, aposto ponto pushback sobre a meta. Pode entrar. Dá, 24. Bom dia, aqui é o Azul, Alfa Yankee, Oscar. Alfa Yankee, Oscar, por favor. Alfa Yankee, Oscar, pede autorização de reboque do pátio 3 para a posição 1 do pátio 1. Alfa Yankee, Oscar, ciente, manter a posição na vale para os reboques. Ok, aguardando. Alfa Yankee Oscar, autorizado a iniciar a redoc, aposto para ingresso no pátio principal. Ok. 48, sem indicação, que se mantenha o Rio 050 chegando com média 1. 062 1. Chama o centro Recife, frequência 251, alternativa 28, décimo 35. 3153, bom trabalho. Pelo, posição décimo, decolão 1-0. Primeira curva direita, transponda 5572, frequência do controle, Salvador, 120, décimo 8. Puxa autorizado 380, Galeão, nação, Vulcano, transição Vóquilo. Após ver para o Zulu 44, Sierra Golfo Romeo, outra novembro 857, transponder 5572 e o controle em 208, confere. Puxa na 62, Zulu 1, afirmativo, o confinamento foi correto, reposta pronto para o supercionamento, portão 62. Deixa eu chamar para o funcionamento. Transponder, só confirmando 5572. Assinando, 5572, código transponder. Puxa na 62, Zulu 1. Posicionar a 625, pode direcionar, né? Posicionar a 2775, passou o coral, está em contato radar, mantém somente 190 e voe em Salvador. Saída São 1, transição Doppler. Decolando 0, primeira curva direita, transponda 5003. Frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Revisado para o Galeão 360, na Pesulo 44, seguro, até novembro 857, multa, decola. Decolando 0, curva direita, São 1, Doppler. Doppler. 5003, transponda 108, controle com 963. O número 963, só confirmando a saída, São 1, Leda Doppler. São 1, Leda Doppler. Tiro o 963. O 963, que o treinamento foi correto, reporte para o especulamento para fogar o 5. Ajuda ativo, 3-0 no meio. 1-0, Lomé, vai passar pra Pode Esperança. 1-0, 6-2. Ok, aqui é o Oscar autorizado, ingresso parte principal, reporte parqueado no portão 01. Ok, reportado 10 minutos 1, na posição 1. Postulando 625, autorizado, Aliel decolar, que não quero vento 280 graus, 01 no norte. Ali decola 9-0-625. Chanel 62, 1-1, puxa o pé, cancionamento. Chanel 62, 1-1, portão 62, e a... Luiz, você vai, pode colocar. Eu gostaria de acionar na posição posterior, puxa o pé. Chanel 62, 1-1, sem cancionamento, aí pode colocar, puxa o pé. Estou com posto, 62, 1-1. Azul 4-9-5-1, sua duração para o seu pensamento de prato, com o esquerdo 3-6-0, para como limite o localizador. Esquerda 3-6-0, limite ao Lopes, vai reduzir a velocidade de transição, 4-9-5-1. Prática 2 para 2-2-0-9, 4-9-5-1. Para 2-2-0-9, 4-9-5-1. Visual contrato para frente, 4-9-5-1. Azul 2775, sua recuperação para o sequenciamento de tráfego, esquerda para 3-0, que era como limite o localizador. 3-0, só vou ver se aqui é recomendada. Deixa eu ficar, 2775. Confira? Decida a critéria. Sim, apresente então, prosseguindo a seguida. 093, golpe em curso, autorizado pela Bravo Charlie, Foxtrot, via 3121, nível de voo 360, saída Arbor, 1, transição Alefa, 2 Alefa, NIC, Boneta, terceira via, decolando 0, primeira curva direita, transponda 5007, sequência do controle em Salvador, 120, décima 8. Aí você tem 5, décima 3, 4, 3, última 3, Salvador, 1, 0, 1, 0, 4, 1, 0, 1, 0. Correto, é baixo ponto puxacional no portão 08. Realmente via 628. Espera lá 978, do Supera 2003, de Belém, último transformador 1-0-1-0. 102.000 com 1.016 na 978. Existente, guarde cópia. Curso, curso. Então, meu assistente, aguarde cópia, informação Golf em curso, o seu marado da educação. Paulo Alves, de ótimo, informa a finalização de reforço, seleção 1, grato e bom dia. Alves, seria que ótimo, assistente. som, relógio 62 no ano, pushback. Pushback 62 no ano, prioridade da resposta para o táxi. Prioridade, puxa, passa para o táxi 62 no ano. 2958, inicia redução de velocidade. Isso para 2003, agora está certo. Verdade, como que eu falo? Ciente, o 4958 inicia na redução. Liberal 9978 no solo 28, vira à direita, segue via Alfa aqui no pátio 3, previsto 5 Lima, fica atento, beleza 2. Alfa Kilo pátio 3, 5 Lima está previsto, liberal 9978. Até o meu Golf, chama agora o controle, 120, vai chamar 8. Vai chamar o controle, tá, vamos agora. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero via pátio 1 no táxi Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro no 0 ou no meio. 0 no meio, que é pátio 1 no meio, para pronto, no meio. Olá, retornando Salvador até o meio. 4958, estabilizado? Afirmação, estabilizado, 4958. Sete aproximação, ele é troco feito, procura no zero, chama a três, Salvador, é 198 do sinal 95. 1895, bom dia, 4958. Sou em Salvador, bom dia, azul 4958. Azul 4958, bom dia, ajuste no zero, no meia, continua a aproximação. Número 2, táxi, recebe um upgrade, na companhia. Ciente com o número 2, 4, 9, 5, 8. Espera, pronto, é 2, 1, 1. Estou chegando a 2, 1, 1, no motel, quanto espera. Vamos dois tráficos com 1, 1, 0. 2, 1, 1. Chegando a 2, 2, 5, chamo o centro de cifra, 1, 2, 8, 8, 8, 9, 2, 0. 2, 8, 8, 2, 6, 0, né, 2, 2, 5, 4. Esse é para o 050229, outro 0024. 3, chamo o São Salvador, 121, décimo lado. 1775 no Fons 31, livra agora na Tatsuyeko, segue via Alfa, Kilo até o Fons 3, previsto 3 Lima. Autorizado saindo pela F, Tatsuy, Alfa, Kilo, Fons 3, 3 Lima, azul, 3775. 4958, avistado, autorizado, pouso, pistola 0, vento 3,0 graus, 0,2 graus. Azul 4958. Tá desenhando visual com a TR curta final no zero? Ah, sim, amor. Puxa, leve a 211 após o fuso da TR da Azul, está autorizado ali a pista no zero. Posso Azul e Mateu no zero, né? 219. 4958 no solo 33, livre à direita, chame o solo Salvador, 121, deixa uma 9. 209, sim. Controle Salvador, 1, 2, 0, 1, bom dia. Salvador, 1, 2, 1, decolação 1, bom dia. 1, 2, 1, controle 1, 2, 3, 8.